acredito! Você bebeu de novo! Ah, cala a boca! Ah, você tá louco? Louco, eu tava o dia que eu casei com você, emprestado! Não tô aguentando mais! Terminou o casamento? Quer terminar? Vamos ver! Meu Deus, me ajuda! É igual a você! Não vale nada! Tem sede de ti, Rei meu.